uma bandeira trêmula, enquanto a imagem de cada um entra em campo pra lutar. O vento sul vem varrer da alma, um grito preso na garganta de guerreiros em batalha, sob o manto azul e branco. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha azul, mancha. Cruzamento, a mancha de pé, empurra o time para a glória. Bata a cabeçada em só movimento, libere o ar todo do peito. É sangue, suor e garra, nesses anos de história. Um só pulso na arquibancada, eternizado na memória. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha azul, mancha. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha azul, mancha. Uma bandeira tremula, enquanto a imagem de cada um entra em campo pra lutar. O vento sul vem varrer da alma, o grito preso na garganta de guerreiros em batalha, sob o manto azul e branco. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha azul, mancha. O cruzamento, a mancha de pé, empurra o time para a glória. Uma cabeçada em só movimento, libere o ar todo do peito. É sangue, suor e garra, nesses anos de história. Um só pulso na arquibancada, eternizado na memória. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha azul, mancha. Mancha, raça toda reunida, mancha, te levo pra toda a vida. Mancha, raça toda reunida, mancha.